pra eles a vida é feita de dinheiro e de poder fazer o que quiser na hora que bem entender. Só porque ele mora em uma favela, o cara é safado, vagabundo e não presta. Só porque ela mora em uma favela, a mina é pilantra, vagabundo e cadela. Só porque eles moram em uma favela, a criançada é tudo, pivetinha e piveta. Só porque eles moram em uma favela. Só porque ele mora em uma favela, o cara é safado, vagabundo e não presta. Só porque ela mora em uma favela. A mina é pilantra, vagabundo e cadela. Só porque eles moram em uma favela. A criançada é tudo, pivetinha e piveta. Só porque